feliz se eu pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da misericórdia divina, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia quando estamos celebrando o Domingo de Ramos, onde todos nós somos chamados a fazer a entrada de Jesus e participar da Semana Santa nesse ano de 2014. Sim, Semana Santa de 2014. Hosana, um filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Como acabamos de dizer, pedindo que pela tua santa paixão tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Filhos e filhas de todo o Brasil, escute o que as pessoas têm dito sobre a Hora da Misericórdia, o Terço da Misericórdia. Escute. Oi, Padre Reginaldo Manzotti. O meu nome é Ângela Carla. Moro em Belo Horizonte. Escuto a Hora da Misericórdia pela Rádio Cultura. Opa. E o programa Experiência de Deus pela Rádio América. Que bom. Quero dar um testemunho pois alcançado não. Na Hora da Misericórdia. Tínhamos um processo na justiça contra nós que já se arrastava por mais de 10 anos. Era algo que nos incomodava muito, muito, muito. Parecia não ter solução. Mas através da Hora da Misericórdia, fui atendida e fiquei sabendo hoje que o processo foi arquivado. Estou muito feliz e agradeço a Jesus Misericordioso e a Hora da Misericórdia por essa graça. Graça recebida, graça testemunhada. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti. Amém, meu abraço à Rádio Cultura, que transmite a Hora da Misericórdia, e todas as emissoras. Tem sido um momento de muita bênção o Terço da Misericórdia. Hosana, o Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Bíblia aberta, cartilha de oração. Evangelho de hoje, Mateus 26, 14, 27 e seguintes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão por toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: ele está chamando Elias. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu, as pedras se partiram. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Domingo de Ramos é um único domingo no ano onde numa missa se proclama 2 evangelhos. Tanto que talvez você se pergunte: o Senhor não errou no evangelho? Não seria o evangelho de Jesus entrando em Jerusalém? Não. Esse é o evangelho que prepara a procissão, que é feito fora da igreja. E o sacerdote, depois de fazer uma oração em silêncio, convida o povo: como Jesus entrou em Jerusalém, façamos a caminhada da Páscoa. E com ramos, numa breve procissão, se faz a entrada na igreja. Estando na igreja, segue-se a missa a partir do Oremos. E então é proclamado o 2º evangelho, o que acabei de proclamar. Por quê, padre? Qual o sentido? Numa mesma celebração, se mostra que os que antes levantam os ramos são os mesmos que depois gritam: crucifica-o! Crucifica-o! No mesmo domingo, se mostra o Cristo que há de vir, o filho de Davi, Hosana nas alturas, mas que tem que passar pela cruz. A vitória vem depois da cruz. Domingo de Ramos, hoje, é a porta de entrada para uma semana de santificação. Senhor Deus, amado Senhor, o contemplamos caminhando para a cruz. Por tuas chagas, Senhor, nós fomos curados. E por tua cruz, segundo Pedro, fomos libertados. E é nesse ato de redenção que nos agarramos nesta hora da misericórdia. Senhor Deus, dai-nos a graça de viver esta Semana Santa contemplando a entrega voluntária do Cristo. O que agrada a Deus não foi a morte de Jesus, mas a vontade daquele que morreu livremente, exterminando a morte com sua própria morte. Que compreendamos, Senhor, onde foste capaz de ir para nos salvar. Se entregar como um cordeiro na cruz para nos libertar. Por isso eu proclamo, Senhor, neste ano, na abertura dessa Semana Santa, por tuas chagas fomos curados, por tua cruz redentora, fomos libertados. Deus me deu essa música exatamente o ano passado, nesse mesmo período. Essa música brotou na Semana Santa, há um ano atrás. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, me dá vontade do céu. Claro, vontade do céu, de estar com Jesus. Amor eterno, fiel, fiel na cruz. Por tuas chagas fomos curados. Senhor Deus, abençoai nesse domingo de Ramos as famílias que estão nos acompanhando, os doentes, os que padecem. Abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.